Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta aqui nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver. E já tá de volta aí depois de ter tirado a semaninha de folga semana passada. O meu amigo, ele que é artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Tamo aí. Beleza, cara. Semana passada você não pôde estar com a gente. Essa semana aí deram o troco o Rafa e o Fernando. Os dois três apareceu. Não vai ter problema não. A gente já separou vários assuntos legais aqui. Na verdade, nós somos a mesma pessoa. Né? É, pois é. Cuidado. Olha aí a crise de identidade do podcast, mas a gente tem, cara, conteúdo suficiente, eu acho, aqui entre eu e você. Fazer um programa bem legal pra galera, botar em dia as respostas de alguns e-mails que a gente tá devendo pro pessoal e algumas outras coisas que a gente vai fazer hoje aqui. Falar do que a gente tá jogando, assistindo, etc, tudo mais. Dar alguns avisos também. Então, vamos já entrar de cabeça no episódio 198 do PodQuest. Vamos lá. Antes da gente começar aí os assuntos, né, de praxe do programa, só lembrar pra todo mundo que vocês podem ajudar a gente a fazer mais e melhor disso que vocês ouvem aqui lá no patreon.com/podquest. É lá que você contribui com qualquer quantia pra ajudar a gente. E se você não puder contribuir também, só de divulgar pros seus amigos já tá ajudando muito o podcast. Nos últimos meses teve aí, né, um pico de audiência bem legal, então a gente quer continuar crescendo. Então precisamos que vocês, que não podem, né, contribuir no Patreon, pelo menos avisem, passem pros seus amigos, digam pra eles por que vocês gostam tanto do podcast. Mas se você gosta mesmo, você vai entrar lá no patreon.com/podcast com $1, já tá ajudando bastante, mas a partir de $3 você participa de uma comunidade no Google Plus, a gente conversa de tudo um pouco sobre videogames e tudo mais, a gente dá conselho de carreira, a gente conversa, cara, sobre tudo que você quiser, a gente só não conta segredos que não podem ser publicados das empresas onde a gente trabalha, que é um pouco demais, mas se você pagar um pouquinho mais a gente conta. Não, mentira, não conta não. E com $15 você participa de um hangout mensal, uma horinha conversando aí sobre tudo que você quiser por áudio com os participantes do podcast. Inclusive, semana que vem vai ter o hangout do mês de abril, rapaz. Dia 30 de abril, domingão, às 14 horas de Brasília, a gente vai fazer o hangout do mês de abril com os patronos de $15. Então, você que é patrono de $15 durante a semana, fica ligado aí que vai ter um convite via Google Eventos pra você participar. Mas, se tudo bem, não se tiver convite, é só entrar lá na comunidade, perguntar pra gente, mandar um e-mail. Se você é patrão de $15, a gente manda o link pra você da conversa que a gente vai fazer via Discord, nosso hangout, dia 30 de abril, às 14 horas de Brasília. Então vai ser bem maneiro conversar com a galera toda lá. Você quer saber mais? Entra lá no patreon.com/podquest e ajuda a gente a fazer mais e melhor desse conteúdo que você já conhece. E aí, meu amigo Igor, faz umas 2 semanas que eu não converso com você. Fala pra mim o que você tem jogado, assistido ou qualquer outra coisa que você queira comentar. Então, pessoal, eu tenho jogado, joguei mais Mass Effect. Boa. Tenho jogado bastante Overwatch, porque eu tenho tentado jogar no modo competitivo, né? Então, tenho acompanhado a comunidade e tal. Tô tentando jogar profissionalmente. Claro. Dadas as proporções. não consegui sair do Code ainda, né? Ou seja, praticamente nada, tá ligado? A maioria do pessoal que deve acompanhar a gente deve estar no Platinum, Diamond ou Metal Gold. Sei não, mas cara. Mas eu consigo fazer até agora. É mais difícil que parece às vezes, hein? Cuidado. Eu, por exemplo, eu desenvolvo FIFA e o máximo que eu consigo chegar na Weekend League, que é o nosso campeonato todo fim de semana, é Gold. Tem um nível Elite acima desse e ainda tem o Top 100 depois do Elite. Eu não chego nem, sinto nem o cheiro do Elite. O máximo que eu consigo é Gold. E eu trabalho no jogo. É, não. O Overwatch tem tipo uns 4 ou 5 ranks ainda acima disso, tá ligado? Entendi. Eu só tô acima tipo de 2, assim. Mas é, bem, paciência. Outra coisa que eu fiz, eu até comentei com você em off, eu testei aquela plataforma G2A, que tem dado bastante polêmica. polêmica recentemente, né? O que, que é aqui, pra quem não sabe? A Gateway, cara, a melhor comparação que eu consigo fazer é como se fosse um Mercado Livre ou um eBay, sabe? Uhum. Ele não vende jogos. Jogadores entram nessa plataforma pra vender serial keys pra outros jogadores. O que, que a plataforma tem é, ela tem uma forma de você pagar, que tecnicamente é segura, né? Você não, o cara não tem acesso às informações do seu cartão de crédito. Já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem, né? Tipo, não é uma transação super informal, ou seja, existe uma camada que te protege aí. Tu não vai depositar na conta dele, né? E confiar no cara. Isso, isso. Essa parte é que eles cuidam, né? A parte do site. Mas aí eles oferecem a estrutura pra você ir lá e dizer que tem um serial sobrando, porque você comprou um Humble Bundle, ou porque por algum motivo você tem um serial extra, que você não ativou no Steam ou em qualquer outra plataforma, e você pode pôr a venda lá. Ou que você fingiu que é um youtuber e pegou com um desenvolvedor. Uma coisa assim, e você bota lá a vender. O primeiro problema grande é, tem os mesmos problemas que tem no Mercado Livre, então, ou no eBay. O cara pode não te mandar o produto, tá ligado? Aham. Uhum. Então, a plataforma não necessariamente se responsabiliza por isso, assim, sabe? Tipo, uhum, eles estão oferecendo uma forma do jogador interagir um com o outro, de né, vender o produto de um com o outro, mas não necessariamente se responsabilizam, assim. O que é ruim, porque não parece muito seguro, mas quem já comprou no Mercado Livre ou no eBay tem algumas manhas. Como, por exemplo, você vai lá na hora de comprar, você vai ver quantos produtos o cara já vendeu, quantas reclamações ele tem, sabe? Qual é o histórico dele. Todo esse sistema tá implementado nesse serviço também, né? Isso. Então, toda vez que você faz uma compra, você dá um ponto positivo ou negativo pro cara e tal. Uhum. Enfim. Na prática, eu escolhi dois jogos que eu achei que funcionavam bem pra plataforma, porque eram jogos que já tinham saído até em Humble Bundles, assim, sabe? Uhum. Então, eu escolhi The Witness e Inside. Maneiro. Porque eu sei que já saíram em outros pacotes, assim, né? Então, é comum ter gente que tem keys repetidos, assim, né? Então, eu procurei lá alguns vendedores, achei um cara que tinha 30 mil vendas. Inclusive, ele provavelmente deve comprar keys lá e vender mais caro, sabe? Uhum. Tem um esquema assim. Porque ele tinha muita venda de key pra simplesmente ser só keys que ele tinha duplicado, sabe? Uhum. 30 mil? É, mas ele tinha poucas queixas, assim, tinha 50 queixas, né? Tipo, o score do cara era 100%, né? Da proporção. Comprei, devo ter pago $30 nos dois jogos. Maneiro. E no Steam teria pago 70, sei lá, sabe? Entendi, cara. Então, bacana, achei bacana a plataforma, provavelmente eu vou de novo nela, eu não precisar. Se eu fosse comprar um jogo muito novo, eu ficaria mais cabreiro, sabe? Qual é a chance do cara ter uma key duplicada de automata, minha automata, né? É. Aí já começa a parecer meio estranho, assim, sabe? A source de onde vem essa aqui e se ela vai funcionar e tal. Então, mas jogos mais antigos, assim, ou que você sabe que já saíram em pacotes, em bandos, assim, eu acho que faz bastante sentido, assim. E é predominantemente PC, imagino eu, ou tem console também? Porque é keys, né? Então, keys, tecnicamente, eles têm até, tipo, Blizzard Points, uma coisa assim, sabe? Aqueles Blizzard Score Points, assim, sabe? Uhum. Então, qualquer coisa que tenha serial games, eles revendem, assim, sabe? Entendi, mas digo porque é mais difícil a pessoa, vamos dizer, um usuário que não é um comerciante disso, é difícil ele ter key duplicada de jogo de console, porque é muito mais difícil ter bundles, etc, né? PC é muito mais comum. Eu acho que é o que acontece, o que pode acontecer, por exemplo, tem promoção que você compra um jogo e ganha o serial de um outro. Pode ser. Digital download. Por exemplo, eu tinha uma cópia duplicada de Wipeout pra Vita, porque eu comprei o Vita no lançamento com o Wipeout, e meses depois eu comprei um jogo que vinha o Wipeout num serial. Entendi, aí você botou lá, né, como era um jogo de Vita, ninguém comprou, ninguém quis. Pois é. Mas, ó, plataformas tem aqui, ó, Xbox, Apple. Ah, maneiro. Tem até Android, eu acho, aqui, sabe? Ah. Tem bastante variedade. É bacana, eu achei bacana. Eu acho que você tem que usar com parcimônia, assim, né? Uhum. E tá consciente de que não é uma plataforma super segura. Você tá lidando com um outro cara lá e ele pode fazer o que ele quiser. E se você tiver que reclamar, o site vai dar pouca estrutura pra isso, sabe? Entendi. Uma história engraçada sobre Mercado Livre que eu vi essa semana no Twitter foi o cara vendeu um iPhone 7. Aí, quando chegou o produto na casa do comprador, veio um iPhone 3, um iPhone 4 e uma carta de fusão do Yu-Gi-Oh! Que gênio! Muito bom! Que gênio! É isso aí que você tá sujeito, cara. É, não, você pode ganhar um iPhone 14 aí, né? É, quase, né? Muito bom. É, mas recomendo o pessoal dar uma brincada, testada, no mesmo Brasil, que as coisas são tão caras, assim. Como é que é o nome do serviço, de novo? É g2a.com. Ah, Gateway, entendi. Gateway. Ela tá sendo fonte de bastante críticas, assim, e com boas razões também, sabe? Porque eles dão muito pouco suporte pro cara que comprar uma coisa que foi enganado, eles dão muito pouco apoio pra isso, eles têm um sistema de mensalidade, onde eles cobram por ter uma segurança, né? Onde eles te ajudam daí. A segurança é cobrada. A segurança é cobrada. Caralho. E é difícil de cancelar a assinatura, sabe? É uma assinatura e ela é difícil de cancelar. Entendi. Tem um espaço aí pra melhorar, provavelmente. Eu não sei se existem outros sites fazendo o que eles fazem, pelo menos não do tamanho deles. E eu sei também que teve um rolo com desenvolvedores, porque eles entraram em discussões durante GDCs e coisas assim. Os caras apareceram pra fazer críticas. Tem um rolo aí, sabe? É, entendi. Então eles começaram a ter... Rolou um boca a boca no meio de uma palestra, assim, sabe? Caralho. Mas, dito isso, eu achei que pra algumas coisas pode ser uma opção bacana, assim. É, principalmente pra quem tá no Brasil, aproveitar aproveitando o fato de que, pelo menos entre América do Norte e América do Sul, não existe o bloqueio de região. Jogos que você compra que são pra América do Norte servem nos consoles, por exemplo, do Brasil. É, isso aí eu vejo muito quando tem gente do Brasil visitando a EA e fica na dúvida na loja aqui da EA se pode comprar os jogos pra levar pra casa, e pode, porque os jogos funcionam. A gente também, quando dá kits pros nossos ouvintes, patronos, às vezes, né, quando tem alguma promoção aqui no podcast, igual o Rafael Moraes aí, que ganhou o Mass Effect Andromeda no nosso quiz, a gente compra aqui na loja da EA e manda pro Brasil e funciona tudo perfeito. Então, se você usar um serviço desse, talvez seja uma forma mais barata de comprar jogos no Brasil também, que a gente sabe que é caro pra caralho. Outra coisa que eu achei bacana é que pra você fazer a sua oferta, pra você dar, né, o produto, pra você cadastrar outro produto, você tem que colocar o serial, sabe? Ah. Então, na hora que eu comprei, veio na hora o serial, sabe? Não, eu não tive que esperar o cara entrar no e-mail dele e ver que entrou o pagamento e que daí, sabe? Isso aí é ótimo. O sistema validou o pagamento, já me liberou aqui na mesma hora, sabe? Entendi, isso aí é bom. Porque eu lembro que o outro problema que eu tinha, quando a minha conta da PSN ainda era americana, aqui nas lojas do Canadá não vende pontos pra você gastar na PSN americana, e eu também não tinha cartão de crédito americano. Durante um tempo, eu fiquei comprando meus keys em sites que vendiam pontos, né? Uhum. E demorava, assim, o cara tinha que confirmar o teu pedido. Às vezes tu tá, cara, na ânsia de comprar um jogo pra jogar naquela hora, assim, e aí é um saco. Agora eu tenho conta canadense já acabei com essa farra, não tem mais problema. Mas eu lembro que era chato. Eu ainda tenho esse problema, minha conta principal é americana, e eu tenho esse problema igual como você citou agora. Especialmente a Plus, né? Porque eu não quero jogar com a minha conta que não tem achievements, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu quero jogar com aquela conta bizarra do Red Crab, DC, Steam Store Yahoo, né? Que bom, rapaz. Já revelou pra todo mundo, tu pode adicionar o Igor aí, hein? Principalmente vocês que gostam de mandar mensagem pra gente falando merda, pode adicionar o Igor que ele vai ficar feliz. É, fica à vontade, eu nunca olho. Peguei essa oportunidade pra testar Witness e Inside, né, que eu tava devendo, e gostei bastante. Joguei Inside com minha esposa no sofá, jogando no controle, que inclusive testei o controle do PS4, funciona muito bem com o Steam agora, sabe? Ah, legal. Então, eles tinham anunciado isso, não tinha testado ainda. Ele entende que é um controle de PS4, caramba. Ele inclusive deixa você configurar a luz do controle e tal, sabe? Ah, legal, vou experimentar isso, que eu uso o DS for Windows até hoje, cara. É muito bacana, pra jogos que usam Steam, pelo jeito funciona. Eu tô tentando usar pra outras coisas, pelo jeito tem que ser, é uma solução interna do Steam, assim. Sim, e o Bluetooth funciona também? Bluetooth. Que beleza. Bluetooth, e se você aperta, por exemplo, o PS Button, né, aquele botão do meio, ele abre o home do Steam. Legal, entendi. Ele entende aquilo como se fosse um dashboard, sabe? Entendi, aí você ligou o computador na televisão pra isso. É, mas funcionaria de qualquer outra forma, né? Eu só liguei na TV porque eu queria jogar no sofá, né? Entendi. Aí peguei meu notebook, liguei na TV e usei assim. E o que vocês acharam de Inside, você e Ana? Gostei muito de Inside, cara, gostei muito. Eu fiquei, tipo, de cara, assim, com a qualidade do jogo. Eu gostava bastante de Limbo, tem gente que fala que, Limbo é tipo um deck demo pro Inside. Eu não sei, cara. Eu não vejo assim, né? Eu vejo mais como um step, sabe? É. Assim como o Demon Souls não é um tech demo pra Dark Souls ou pra Bloodborne. Exato. Eu acho que Limbo, ele era, tipo, ele precisou existir pra poder existir o Inside, mas eles são jogos ótimos, sabe? Tipo, eu acho que eu recomendaria os dois, assim. Jogue os dois. E dá pra ver uma evolução muito clara, né? O Limbo, ele já tinha um pouco dessa... de te ensinar sem você saber que ele tá te ensinando. O talento tá ali, né? Tipo, dá pra ver que eles aprenderam algumas coisas, mas o core do talento do cara tá ali, sabe? Tipo, já tá no Limbo. O que o cara conseguiu evoluir mais é, eles tiveram dinheiro pra... Porque, cara, o Inside é bonito demais. Lindo, assim, né? Eu fico olhando o carinho que eles tiveram com cada animação, sabe? Com cada parte do jogo, água, fogo, fumaça, efeitos, animação, iluminação, enquadramento. Dá pra ver que tudo é muito feito à mão. O sound assim, design desse jogo. Sound design é muito bom. É, cara, é sensacional, assim. Pra quem não lembra, foi o meu jogo do ano passado, né? Eu que não joguei Overwatch. E, cara, outra coisa que dá pra ver muito claramente de evolução do Limbo pro Inside, já que você tocou nisso. No Limbo eu ainda sentia que tinham muitas armadilhas que estavam ali contando que a primeira vez que o cara passasse, ele iria morrer. Tava muito disfarçadinho. Então eu achava um pouco punitivo, assim, um pouco, porra. Tudo bem que no Limbo você morria e voltava rápido, assim. Não tinha quase prejuízo. Mas eu achava barato, né? Eu achava meio bobo, assim. Vou te fazer morrer pra você ver que tem a surpresa aqui, e aí na segunda vez você passa, né? E o Inside não, cara, eles conseguiram te dar aquelas dicas, vamos dizer assim, no próprio gameplay do que vai acontecer, pra que você se prepare. Tem uma sequência que eu gosto muito, que eu sempre comento, que é uma parte onde tem uma lufada de vento muito forte que vem lá do fundo da tela pra frente, né? Então se você não tiver atrás de uma proteção, você morre, né? Porque o vento te... umas explosões supersônicas, assim. É, e aí a forma que ele te mostra isso, não é você andando de bobaça lá e de repente vem o vento e te mata. Não, tem uma parte onde a única forma de você passar por onde tá o vento é arrastando uma caixa de madeira. Empurrando, né? É, empurrando ela pra frente. E aí, naturalmente, quando ela chegar na parte onde passa o vento vai destruir a caixa de madeira. Vai dar uma porrada fodida, a caixa vai quebrar toda. E você entende que se você estiver ali na hora que o vento passar, você também vai morrer. É um exemplo de muitos que eu acho que eles fizeram, que é claramente uma evolução do Limbo e uma das coisas, né, das muitas que pra mim fazem o Inside ser um jogo maravilhoso. É, uma coisa que eu lembrei bastante jogando no Inside, eu acho que você comentou, foi Out of This World, né? É, cara. Mas tem um jogo que me lembrou mais ainda, sabe? Ah. Que é Heart of Darkness. Não sei se você comentou na época. Não, porque eu não sei que jogo é esse, não. Que jogo é esse? A Heart of Darkness é um jogo de PS1. Ele era tipo uns 4 discos. Ele é também uma criança. Ele é um plataformer. Uh-huh. Ele tem essa ênfase em fidelidade de movimento, uma coisa que lembra quase Prince of Persia, assim, sabe? De rotoscopia. Sim, assim, sim, sim. E ele é bem dark, assim, sabe? O jogo é pra ser infantil, assim, né? Um protagonista é uma criança, mas as animações de morte são longas e elaboradas, assim, sabe? E são viscerais, assim. E ele tem essa mesma nó no estômago de jogar, assim, sabe? Aham, caralho. Hoje em dia é difícil jogar um jogo desse, né? Na época ele já era meio desconhecido. Mas com certeza quem jogou Heart of Darkness vai lembrar de... É, tá dizendo aqui que o cara que fez o design, o principal designer do Heart of Darkness é o cara do Out of This World. É, pois é. Tá explicado. Dá pra ver muito bem a referência de um pro outro, assim. E jogando o jogo você nota, assim. E eu acho o Inside muito mais parecido com isso, assim, sabe? Com Entendi. O Heart of Darkness. Por causa desse uso de um personagem infantil e a forma como você morrer e ter uma sequência que ela é longa, mas é pra você dar exatamente a narrativa do jogo, assim, sabe? Ela é importante ser longa e ser meio exagerada pra você entender a consequência, assim, sabe? Não é só pelo tempo que você tá perdendo. É pra você ter que lidar com o fato do que aquele personagem tá sendo assassinado, tá morrendo daquela forma. Sim, cara. Entende agora por que eu dei jogo do ano pro Inside? Não, com certeza. Eu entendo. Eu acho super justo. Ansioso pra ver os próximos projetos deles, assim, porque com certeza só vai vir mais pérola. É. Eles têm o Figure Out. Assim como o pessoal do Dark Souls sabe exatamente a fórmula do que eles sabem fazer, a Playdead entende a receita do formato deles muito bem, assim. E o The Witness, você chegou a experimentar novo jogo do Jonathan Blow? Segundo jogo da carreira de um cara que é tão falado, né? Joguei, cara, e gostei bastante. É difícil não comparar com o Inside, né? Porque eu tô jogando os dois quase que ao mesmo tempo. Uhum. Então, não é tão bom quanto o Inside, né? Não consegue ser tão bom quanto o Inside. Mas é um jogo muito, muito sensacional, assim. É, especialmente visual, eu diria até. Eu gosto muito da escolha de direção de arte que eles escolheram pro projeto. Mas também como a mecânica do jogo é muito bacana. Eu te fiz uma pergunta na época sobre o quão importante é a exploração da ilha. Uhum. Como Overkill era ter que ter a exploração pra um jogo de puzzle que era totalmente bidimensional, né? Tipo, você chega no monitor e interage com um puzzle de monitor e fica bem claro que é fundamental, sabe? Tipo, sim. Tipo, depois de jogar um pouco e você se aprofundar um pouco no jogo, não vou falar nada aqui, né? Porque não vale a pena. Mas você fica bem claro o quão importante é essa parte de você deslocar e chegar nos puzzles e interagir com eles e ter esse visual, esse mundo pra explorar, assim. É, tem puzzles que você tem que estar muito atento ao que tá em volta de você. Uhum, e isso aí faz parte da, entre aspas, exploração. A história de sair da caixa, né? Tipo, isso, Igor. Você pensar fora da caixa, ele define muito bem. Ele quase que literalmente. Quase assim, que literalmente, porque é uma caixa, né? Onde tá o puzzle ali. Então ele quase que literalmente te pede pra você pensar fora da caixa. É assim, muito perigoso falar de Witness sem dar spoilers, porque tem muito das próprias mecânicas que você não pode privar a pessoa de descobrir sozinha. Defendo muito isso. Então só vou te perguntar, você só responde sim ou não. Já, sim. Já, sim, já. Eu sei, então sei, beleza. Eu vou dizer que sim. Então tá bom. Que foda. E off, você me conta como. Porque cada pessoa que eu converso é diferente. Você que tá boiando aí, cara, sinto muito, vai ter que jogar que eu não vou cometer o crime aqui de spoiler nada pra ninguém desse jogo fantástico. Também fez parte do meu top 5 do ano passado, The Witness. Mais que você fez aí que você quer contar, Igor? É, estamos esperando o Guardiões, né? Isso, garoto. Ah, claro, claro. Finalmente fiz um pre-order. Pre-order não, né? Pre-order, ó. Vou falar pre-order. Eu comprei online o Switch. Esperando chegar semana que vem. Finalmente, cara. É, não tô ansioso aí. Entrou bônus, né? Tipo, aí, garoto. Virou o ano fiscal, aí, isso aí. É a hora das empresas pararem e ver se como é que foi. Se não foi bom pra BGS, maneiro. No geral. Então a gente vai ganhar um bônusinho aí. Eu resolvi vou me presentear um Switch. Maneiro, cara. Com o Zelda, né? Zelda? O Zelda chega antes, né? Você é desses que. Você sabe que. A gente comentou isso no último podcast, que o Zelda é o primeiro jogo que tem mais venda que console. Caralho. E não é um console do Wii. Caralho. Esqueci a métrica que mede quantos jogos tem por console. né? A gente conversou sobre isso uns dias atrás. É. O Zelda é o primeiro jogo que faz mais que 100%. Caralho, então as pessoas compraram Zelda e não compraram o Switch ainda, porque tá sem Switch no mercado. Existem algumas especulações de por que isso aconteceu, é inesperado, né? Uma é provavelmente a ausência do console mesmo no mercado. Uhum. É importante dizer que isso não tá considerando a versão do Wii U, sabe? A gente tá falando especificamente da versão do Switch, é. A outra coisa é provavelmente que muitas pessoas compraram a versão normal e depois compraram Collectors, sabe? Ah, pode crer. Então tem gente que tem o jogo e não tem o console e tem gente que tem duas Zeldas. Então... eu acho que você tava devendo pra si mesmo isso, Igor. É, vai ser massa. É, eu acho que ele é perfeito pro que eu tenho aqui de setup que a gente tem aqui em casa, né? Uhum. Minha esposa não liga, ela nunca se incomodou de eu jogar. Mas eu acho sacanagem, eu me sinto culpado, sabe? É, você tá ocupando duas coisas que ela poderia estar interagindo. Você e a TV. É, pois é. Daí eu acho sacanagem. Daí eu acho que o Switch é perfeito pra isso, assim, sabe? Nem vejo ele... Eu tanto usar ele na TV, mas eu vejo ele muito usando ele solto, assim, sabe? Entendi. Fiz o pre-order de Mario Kart, né? Já. Tô esperando também. Não fiz pre-order porque eu acho que não vai ter necessidade. Pior dos casos, eu compro digital. Mas vou jogar com certeza. Cara, da minha parte, eu joguei essa semana Persona 5, finalmente. Pouco demais pra falar qualquer coisa que já não tenha sido dito no episódio da semana passada. A verdade verdadeira mesmo, Igor, eu vou confessar, é que entre mergulhar de cabeça num jogo tão pesado de história como é o Persona ou terminar o Mass Effect Andromeda, eu acho melhor eu terminar o Mass Effect Andromeda primeiro, que já tô bem adiantado. Mass Effect Andromeda eu tô pra lá da metade já, imagino eu. Tem algumas formas de você medir que eu acho que eu tô depois da metade. E o Persona vai precisar de muito tempo, então eu experimentei e tal, vi um pouquinho assim do que o Seco e o Rafa, eu ia falar Seco e Fernando, foda. É, eu vi um pouquinho do que o Seco e o Rafa falaram semana passada, e que vocês podem ver aí no nosso último episódio, foi quase tudo sobre Persona 5, não preciso me alongar aqui mais. Quando eu tiver jogado mais, eu vou poder falar um pouco melhor. Foi bastante Mass Effect Andromeda também essa semana, e você falou do Overwatch que você tá jogando competitivamente, né? Eu tô jogando bastante FIFA 17 competitivo também. É, a gente tem, né, a tal da Weekend League, uma competição de fim de semana, onde você tem que jogar 40 partidas, de sexta até domingo. Começa na sexta, então tem o dia de sexta ainda, mas eu trabalhando, geralmente não posso jogar. E aí 40 partidas é bastante coisa, e quanto mais vitórias, mais alto no ranking você fica, maiores as recompensas lá no Ultimate Team. Aí eu fico ali entre o Gold 3 e o Gold 2, mais ou menos o meu ranking, mas depois ainda tem Gold 1, Elite 3, 2 e 1. E o top 100. Então eu tô longe disso aí tudo. Mas é gostoso, cara. O jogo tá bem ajustadinho esse ano. E o jogo é perfeito. Eu acho que o FIFA 17 também não é. Não é porque eu trabalhei nele. Mas tá sendo bem divertido jogar competitivamente. Então eu tô curtindo fazer isso. Mass Effect. É, e vi um seriado. Seriado bem legal chamado... Quer dizer, é um seriado que já existe há muito tempo. Ele tá, acho que na sexta temporada. É o Homeland. Mas a gente viu a sexta temporada dele. Fez aquele binge watching, né? Quando você assiste tudo de uma vez, assim. Minha esposa e eu. A gente tava com muita curiosidade. Vimos todos os episódios, assim. Quase que em alguns dias. Homeland, pra quem não sabe, é um seriado sobre intriga, como se houvesse, né, um take, vamos dizer, de espionagem sobre a guerra ao terror. Então ele se passa nos tempos atuais, ele procura, na verdade, fazer muita referência a coisas atuais, e a personagem principal, que é a Carrie, ela é interpretada por uma atriz muito talentosa, que é a Claire Danes. Romeu e Julieta, né? É, exatamente, ela mesma. E já ganhou muitos prêmios, e alguns deles por esse papel, né, da Carrie. Cara, é um seriado realmente muito legal, com muita intriga, dá muito o que pensar e discutir depois de cada episódio, que isso eu acho muito legal. E sem falar que tá muito atual também. Na verdade, foi engraçado. Eu acho que eles previram, como todo mundo, o resto do mundo inteiro, eles previram errado o resultado da eleição americana. Porque essa temporada, que foi gravada antes da gente saber o resultado, né? É sobre uma presidente mulher assumindo o cargo, né? Como a primeira presidente dos Estados Unidos e tendo que lidar com várias questões de, vamos dizer, uma parte do povo não achar que ela tem pulso firme o suficiente pra lidar com questões de guerra ao terror. Né? E esse é o tema, assim, eu acho que eles estavam pensando que iriam estar falando de algo que aconteceu no caso da Hillary, e aí como todo mundo do resto do mundo foram surpreendidos pela vitória do Trump. Mas cara, eu recomendo pra todo mundo, na verdade, desde a primeira temporada correr atrás do Homeland, acho que vale muito a pena, e só o trabalho da Claire Danes já é fantástico, assim, já vale cada cena dela, e muito bem dirigido também, Igor, você percebe as pequenas coisas ali, onde que o dedo do diretor e da cinematografia, né, do cinematógrafo apareceram, assim, detalhes que passa desapercebido pela maioria das pessoas, mas a gente que trabalha com isso, estuda isso, percebe muito, assim, e vê que é muito fantástico. Tipo, takes onde se tem um dois personagens que eram amigos e agora estão brigando, o diretor coloca um em cada lado do frame e você tá vendo, por exemplo, por uma porta de vidro onde a divisória da porta tá bem no meio dos dois, pra dizer, porra, tem uma divisão, tem muita fricção entre esses dois personagens. Ou a forma como sempre a Carrie é uma pessoa muito emotiva, né, muito, é, até quase que desequilibrada às vezes, e toda vez que ela tá passando por isso, você pode ver que a quantidade de shake da câmera, ela é exatamente proporcional ao estado mental dela em cada momento. É muito boa, sério. E é muito, muito bem feito, cara. Eu recomendo demais Homeland pra galera que tá ouvindo aí. Falando nisso, assistiu Get Out? Não, cara. Até agora não deu ainda. Get Out, Ghost in the Shell, tô devendo, cara. Não, nossa. Não, Ghost in the Shell, não. Get Out, cara. Tá assiste Get Out. Outra coisa que eu assisti que eu acho que vale a pena comentar é um documentário chamado Tickled. Já assistiu? Já ouviu falar não, disso? Não, cara. Que isso? Tickled tipo de cosquinha? É. Ok. É um neozelandês que tava fuçando na internet, um repórter, e ele trombou com uma comunidade de Facebook que tem uma competição de cócegas. Ok. É um esporte, que o cara fala que é um esporte, e é um endurance sobre cócegas, sabe? Caralho, você tem que aguentar a cosquinha. Quem aguenta mais? É um prêmio tipo de 20 mil dólares, com passagem pra Los Angeles, assim, sabe? Tipo, uma competição que envolve o mundo inteiro e candidato. E tal. Caralho! Aí o cara foi se informar e mandou mensagem pra comunidade dizendo que ele queria saber mais, assim, sabe? Aí o cara, a resposta do cara foi dizendo, tipo, ah, desculpa, mas a gente não quer se envolver com um repórter homossexual. Que isso? E o cara tira essa aula dizendo, cara, tipo, o mais bizarro é que isso é extremamente homossexual, sabe? Tipo, eles só aceitavam caras, né? Imagina a competição. Deve ser muito engraçado. E a história se desdobra, velho. Vira um documentário muito foda, velho. Maneiro. Começa como pra ser uma história bem idiota e, velho, isso vai se desdobrando pra caramba. Assim, chegou até uma parte 2. Existe uma parte 2 chamada The King of Tickle. Recomendo bastante o pessoal assistir aí que tiver entediado um dia, quer ver uma coisa um pouco diferente. É bacana. Muito bom. Beleza, então, Igor, bastante coisa já que a gente recomendou pra galera. Agora vamos fazer algo que faz muito tempo que a gente não faz aqui no podcast, que é responder alguns e-mails da galera que manda pra gente, pessoal da comunidade que manda lá no contato@podcast.com.br. Esses nem são necessariamente de patronos, mas também de alguns simples ouvintes, mas que, cara, tá devendo há muito tempo, tem e-mails aqui de meses que estão na nossa caixa, mas que cada episódio tem sempre um assunto diferente, a gente acaba preenchendo o tempo todo já com os assuntos que a gente traz. Então hoje, como tem essa oportunidade, tem um espacinho aí na agenda, vamos responder alguns e-mails pro pessoal. O primeiro deles aqui, vou na ordem cronológica, então esse é o que tá há mais tempo na caixa, deve estar um ano quase, coitado. O nosso ouvinte, o Rafael Baptistella Luiz, ele é professor de curso de jogos digitais na Universidade Positivo, já mandou e-mails pra gente várias vezes, tá sempre divulgando, evangelizando os seus alunos sobre o podcast, então a gente agradece demais a ajuda do professor Rafael em divulgar o nosso trabalho. A pergunta que ele quer fazer, e deve receber muito dessas perguntas dos seus alunos, né? Pra quem quiser morar no Canadá, né, e trabalhando com jogos, ele pergunta, além da área de desenvolvimento, existe alguma chance de você lecionar, né, você dar aulas sobre desenvolvimento de jogos ou sobre, talvez, tecnologia, não sei, né, seja numa universidade ou em cursos livres, e como é que são as escolas aqui em torno da gente, e o Rafael quer saber. Como é que é aí, Igor, você conhece alunos e instituições especificamente da área de games em Montreal? Eu não conheço, na verdade, muita gente ainda nessa área, né, a maioria do pessoal que eu tenho contato são os brasileiros que estão aqui. Uhum. É, nenhum deles fez curso de jogos, que eu saiba, aqui, né? Mas o que eu sei é que a comunidade índia aqui é bem forte, mas isso não responde a pergunta dele, então eu infelizmente não poderia ajudar nessa hora, assim. Entendi. Eu acho que o Seco mencionou, por exemplo, que lá na Bioware, eles têm muitos estagiários que vêm de universidades locais aí. Na Bethesda tem algum tipo de parceria nesse sentido com as universidades? Que você saiba, né? Ou não? Não, não, ainda não. Até porque a Bethesda não tem chamado júniors. A gente não tem uma equipe muito grande e a equipe que tem é toda feita basicamente, tipo, 90% de seniors, assim, sabe? Entendi. Então não é um lugar que a gente tem contato com o pessoal que traz juniors, assim, sabe? Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe o estúdio crescendo mais, isso aconteça. Aqui é um pouco o contrário do que você acabou de falar, cara. Os brasileiros que eu vejo muito entrando na EA, estão todos pessoas que estudaram aqui em Vancouver. Então a gente tem ouvintes aí, né? Um abraço pro Bruno Heine, que agora é Cinematic Designer aqui no FIFA. É nosso ouvinte do podcast e estudou. Eu não lembro se foi na Vancouver Film School ou no Art Institute. Acho que foi na VFS que ele estudou aqui. né, em Vancouver. Vancouver é muito forte em toda essa área de entretenimento, obviamente, né? Tem muito trabalho de gravação em loco aqui em Vancouver. Muito engraçado, a Cintia e eu vendo filmes, séries, a gente sempre reconhece os lugares, né? Olha lá, aquela ali, aquela rua ali em Vancouver, e na verdade no filme é Nova York, né? Mas tudo bem. É, aqui também, o John Wick. John Wick, é todo, o John Wick 2 é quase todo filmado aqui e é pra passear em Nova York. Legal. A gente uma vez tava passeando no centro de Vancouver e tinham isolado alguns blocos pra gravar o filme novo Godzilla, né? Que é com o Bryan Cranston lá do Breaking Bad, e estavam gravando num dia que a gente passou, mas não vimos nada nem ninguém, só vimos que tava tudo isolado. E aí dava pra ver, por exemplo, que eles trocam, né, os postes, as placas de sinalização, tudo pra ficar com a cara de uma outra cidade, assim, é engraçado pra caramba. Mas aí, respondendo pro Rafael, então mandei um abraço aí pro Bruno Renio, um abraço pro Gregório Gato também, que é QA de FIFA e estudou aqui, acho que também na Vancouver Film School. Tem vários outros, cara, brasileiros que eu conheço, que vão faltar o nome agora. Com certeza tem muitos patronos nossos que estudaram aqui também. Então tem muitos cursos especializados em games, tem mestrado em games aqui em Vancouver. E eu acho que o caminho pra ser professor é um caminho válido. Eu não sei das, vamos dizer, qual é o tipo de formação, né? Qual o nível que você tem que estar pra você ser aceito, porque nunca procurei. Dei aula sobre games lá no Brasil e sobre programação em muitos anos atrás, antes até de eu ir pra Hopland e tal. Mas quando vim pra cá, não, até parece que vou ter tempo de fazer qualquer outra coisa, então nunca procurei saber. Mas com certeza é algo que existe essa oportunidade. Eu tenho dois colegas da EA que são profissionais de games há muito tempo. Um é User Experience Designer, né, designer da experiência do usuário, e o outro é programador, e ambos dão aula em algum curso aqui, não sei se é da Vancouver Art Institute ou do Film School ou de alguma universidade aqui, mas tenho colegas que, além de trabalhar na EA, à noite ainda vão dar aula em cursos, então isso aí existe realmente. A segunda pergunta do Rafael Baptistello Luiz, uma que eu posso responder porque tem muito a ver com o meu caso também, que é, pra quem é advogado, né, é possível exercer a função aqui, dá pra fazer um mestrado em advocacia e tal, e eu posso falar isso porque minha esposa Cintia, ela é advogada, e quando viemos pro Canadá, a gente descobriu que, no caso dela, né, essa profissão que tem tanto a ver com as leis locais, ela ia ter que praticamente fazer faculdade toda de novo, né, seriam poucos os créditos que ela poderia aproveitar, sequer da graduação dela, então não é nem o caso em que ela pudesse já sair exercendo a profissão aqui. Ela ia ter que, obviamente, fazer a prova, né? Tipo uma prova da OAB, só que no Canadá. Mas antes disso, ela ia ter que tirar um outro diploma. Ela ia ter que ter realmente um diploma canadense da escola de direito, da faculdade de direito, pra poder exercer a profissão. No caso da Cintia, ela achou que não ia valer a pena, até porque ela já tava um pouco desiludida com essa profissão mesmo. Eu acho que isso deve ser até o caso de muitos advogados que entram na faculdade com um certo ideal, com uma certa visão da profissão, e quando chega na hora de realmente, na prática, exercer, ficam desapontados, assim, ficam decepcionados. Certamente foi o caso da Cintia. Mas posso te falar que não é fácil. É uma das profissões mais difíceis que você tem de mudar de país. Pelo menos vindo pro Canadá. Imagino que nos outros países também. Porque você precisa conhecer muito o sistema legal daquele país para poder exercer a profissão. Próximo e-mail aqui chega pra gente do nosso ouvinte Bruno Pereira Borges. Eu vou deixar alguns detalhes do e-mail aí pra fora, porque eu não sei se o Bruno vai ficar à vontade com a gente falando muito aqui sobre, né, alguns detalhes da vida pessoal dele que ele revelou no e-mail, mas o que importa e o que vai ter de interesse para o ouvinte sobre a pergunta dele é basicamente o seguinte: ele é um programador e tem vontade de trabalhar na área de games, mas nunca fez isso. E tá agora com 33 anos de idade. Talvez ele esteja com 34, porque esse e-mail é tão velho que acho que ele já pode ter feito aniversário depois que ele mandou. Mas aí ele pergunta, né? Tá muito tarde pra eu começar, né? A indústria de games, ela é uma boa opção pra quem já tá uma idade um pouco mais avançada pra começar, pra ser o seu primeiro emprego na área de games? O que você acha, Igor? Eu acho que, assim como tecnologia, idade não é necessariamente o fator que diferencia. Claro que ajuda, né? Você ter começado mais cedo ou ter trabalhado com essa área especificamente mais cedo, mas existem histórias, existem casos, tanto em tecnologia como especificamente em jogos, onde a pessoa começou, digamos assim, depois dos 30 nessa área, né, ou coisa assim. A gente conversou em off aqui, um exemplo que eu lembrei de cara, assim, é do Hidetaka Miyazaki, né? Isso. Hidetaka Miyazaki. Hoje diretor da From Software, né, da série Dark Souls. Pai da série Souls. Ele entrou na From Software com 29, ele vinha de desenvolvimento de software, e não necessariamente com jogos, e ele tava desapontado com a área, e decidiu trocar, e ele entrou na From Software com um cargo júnior, assim, pra aprender do zero, assim, sabe? E muito rápido, até por ser mais velho e ter mais maturidade, maturidade, tanto na parte de desenvolvimento de software, mas ter ideias mais claras do que ele quer de um projeto, ele avançou muito rápido, assim, né? Hoje ele tem 41 e nesses últimos 20 anos ele alcançou o cargo de diretor do estúdio. Ele é, tipo, um diretor criativo, né? Então ele é o big boss, assim, né? O sonho de qualquer grande desenvolvedor é se tornar um cara como ele, assim, né? Tipo, um Hideo Kojima da vida. Ele chegou nesse status com 20 anos de carreira, então com 41 super novo ainda, então, né? Tem muitos souls pra vir ainda, hein? Com certeza. Com a mão da mão dele ainda. É, um outro exemplo que a gente tem aí bem próximo da gente é o nosso querido Fernando Seco, que tá agora o quê? Com 54? E tá nessa estrada aí faz um tempinho, mas... Não, tô brincando. O Fernando Seco não é tão velho assim, não. A gente só faz piada com esse fato. Mas um fato curioso é que quase que todo mundo que eu conheço que, bem, saiu do país, saiu com mais de 30, sabe? Aham, é verdade. Alguns tinham poucos anos de carreira, alguns tinham algum ou um pouco mais anos de carreira. Eu demorei pra caramba, né? Mas eu comecei relativamente cedo. Uhum. Mas é difícil dizer, assim, que eu acho que hoje eu tenho uma visão melhor da minha carreira do que eu tinha nos últimos 10 anos, assim, sabe? Então, eu tive uma experiência que me ajudou a estar aqui hoje, mas hoje eu sei que eu tô realmente crescendo numa carreira, sabe? Então, nos últimos 10 anos, sei lá, eu poderia ter aprendido em 3, 4, talvez, não sei, sabe? Uhum. Tipo, porque a experiência foi muito esparramada, né? Eu trabalhei em empresas diferentes, projetos muito similares em algumas coisas, assim. Países, sabe? Diferentes. É, eu vou dizer pro Bruno que eu concordo exatamente com tudo que o Igor falou e diria que se vai haver algo que vai atrapalhar, não vai ser a indústria em si ou o fato das empresas não aceitarem pessoas com um pouquinho mais de idade. É muito mais, assim, questões da vida pessoal mesmo dele ou de cada um que tá ouvindo, porque uma das coisas que acontece quando você é um pouco mais jovem, você é muito mais flexível, por exemplo, pra viajar, né, pra mudar de cidade ou de país, indo atrás da melhor oportunidade. Você é flexível também de talvez não ter aí uma família formada, então seus custos são mais baixos. E aí você pode, por exemplo, aceitar uma vaga que não vai pagar tão bem, mas vai ser uma oportunidade para aprendizado, né? Então talvez não é porque você é mais velho, mas pelas circunstâncias que estão em torno do fato de você já ser mais velho, torne um pouco mais difícil, mas no âmbito da sua vida pessoal e no, na interseção dela com a vida profissional. Não acho que tem nada a ver com você não ser apto a aprender o que precisa para trabalhar com games. Acho que a maturidade é um negócio importantíssimo, igual o Igor falou. Vai te abrir portas, vai te acelerar um pouco, com certeza, o fato de você ter uma cabeça um pouco mais já no lugar, uma experiência de vida maior. É, não que jovens não tenham cabeça no lugar, né? Isso que eu queria dizer, mas a gente sabe que, né, quanto mais tempo, mais a gente aprende. Eu comecei cedo e eu lembro de momentos da minha carreira onde eu fui impulsivo, então. Poderia ter aproveitado melhor oportunidades diferentes, sabe? Entendi. Que hoje eu teria feito mais, então é isso que eu acho que maturidade traz com você, é enxergar oportunidades que às vezes não parecem, sabe? E aí, o último e-mail desse episódio bem legal do podcast, a gente fazendo aqui um pouquinho de serviço público, mas não, é legal sempre ouvir de vocês. Mandei seus e-mails para contato@podcast.com.br. Deixa mensagem nos nossos canais também aí, que a gente vai estar tentando sempre responder, mas e-mails realmente estavam um pouco atrasados. O outro e-mail, então, é do nosso ouvinte e patrono, Emanuel Schmidt. Eu também vou deixar alguns detalhes de fora aqui, porque a gente nunca sabe, o cara escreve pra gente, se ele esperava que a gente fosse ler no programa para todo mundo ouvir, né? Mas ele tá com dúvidas sobre em que tecnologias se concentrar pensando em ter uma carreira de games fora do Brasil. Por exemplo, OpenGL, C++, ou Qualys Engines, algoritmos, livros, tudo isso, né? Dá pra ver que ele é um programador. Aliás, uma correção que no e-mail anterior eu falei que o Bruno Pereira Borges era programador, na verdade ele é designer. Não que faça diferença pra resposta que a gente deu pra ele. Acho que também a questão da idade se aplica da mesma maneira, mas só pra corrigir que eu li errado aqui. O Bruno é designer e quem é programador é o Emanuel Schmidt. E o Emanuel, então, perguntou sobre essas tecnologias e tal, e se o que, que a gente acha que são as chances de alguém que não tem ainda essa experiência com jogos, de trabalhar nessa área aí. Eu diria pra ele que, cara, principalmente programação, né, a gente já falou várias vezes aqui no programa, é uma área muito mais fácil de você até demonstrar conhecimento. Eu sugeriria que ele tivesse portfólio voltado pra jogos. É, como eu mencionei, desde a faculdade eu procurava sempre fazer cada trabalho da faculdade um pequeno jogo. Às vezes tinha mais trabalho do que o necessário pra entregar aquilo, mas queria fazer algo que fosse me ensinar mais além além do que só o que a faculdade estava pedindo. E isso é importante, cara. No meu caso, ajudou bastante. E tenho certeza que no caso de todo mundo aí que está conseguindo prosperar nessa área, você ter algo para mostrar que é concreto, né? Mesmo que seja pequeno, pode ser um pedaço de um jogo, mas algo que você possa dizer que foi você que fez. E eu acho muito importante. Então, é escolher se você gosta de física, se você gosta de inteligência artificial, se você gosta de gráficos, né? E procurar usar ferramentas que são padrão de mercado. É o Unity e Unreal. Hoje em dia, dependendo até de qual área você quer ir, eu poderia recomendar um ou outro. Mas acho que ambos, assim, são excelentes portas para você começar a mexer com games e programar pedaços de games. O que que você acha, Igor? Concordo totalmente com o que você falou. Eu só conheço alguns casos onde eu pessoalmente discordo, sabe? Eu acho que você não pode avaliar um profissional só porque ele sabe aonde na interface ele tem que clicar daquela engine para chegar num operador bem específico. Ele tem que saber achar esse tipo de coisa, sabe? Então, sim. Eu conheço casos onde num processo de seleção, a pessoa foi, em questão, foi questionada sobre uma forma de executar uma coisa muito particular do Unity e ele não soube responder e foi isso que definiu que ele não passasse no processo. Caraca. Eu acho um absurdo, sabe? Foi um processo na Europa, então não era necessariamente no Brasil, mas mostra que às vezes pode acontecer isso, sabe? Então, eu acho que em empresas maiores, você não vai ver isso, porque você vai ter profissionais que vão te avaliar melhores, né, e mais qualificados, mas em alguns estúdios menores você pode encontrar com esse tipo de solução, onde eles vão querer alguém que conheça aquela ferramenta, sabe? Entendi. Então, minha sugestão é não se fechar, sabe? Então, é importante saber que não é isso que te define como profissional, mas você tem que estudar, sabe? Então, você tem que ir atrás de um Unity que pode ser que naquele caso, naquele emprego que você queira, pode ser aquela ferramenta. Então, acho que o que você falou faz mais sentido até. Você precisa saber qual é a área que você quer trabalhar, sabe? E se você souber qual é a área com que você quer trabalhar, com que tipo de jogo você quer desenvolver, você vai saber qual é a engine que é mais apropriada, sabe? Você vai poder se informar e saber qual é a ferramenta mais adequada para o que você precisa executar. Às vezes nem é uma engine, às vezes é uma linguagem especificamente, né? Não necessariamente a ferramenta. Posso comparar com 3D, que é tipo Maya ou Max, sabe? Sim. Eu não rejeitaria uma pessoa que é um expert em Maya, mas não sabe mexer em Maya, sabe? Uhum. Se o trabalho do cara for muito bom em 3D, sabe? Porque eu sei que ele consegue se adaptar, sabe? Sim, isso é o mais importante. Não, pra mim, eu acho o mais importante. Mas eu, na minha carreira, eu estudei os dois, sabe? Quando me perguntavam se eu saberia usar Maya, eu falo, olha, eu sou muito bom em Max. Maya, eu sei usar e eu sei. E as pessoas faziam perguntas, eu sabia desresponder, sabe? Então, acho que é bom estar preparado para as duas situações, assim. É, e acho que também não precisa ter medo de dizer que não teve oportunidade de aprender aquilo, mas que você sabe o fundamental para aprender qualquer uma. Por exemplo, linguagens de programação, né? Você demonstrar que você sabe programar e sabe como um computador funciona por dentro é muito mais importante do que saber as palavras-chave dessa ou daquela linguagem. Que você está demonstrando que seja qual for a linguagem que for em voga na época, você vai saber usar. Na minha entrevista na EA foi interessante. Não sei se todo mundo sabe, mas eu entrei como programador na EA, né? E uma das perguntas foi sobre a estrutura interna dos consoles da época, que eram 360 e PS3. Eu nunca tinha trabalhado com os consoles, porque no Brasil não tinha oportunidade de fazer jogos pra console. E eu fui muito honesto na minha entrevista. Eu falei, olha, não conheço as ferramentas específicas, não estudei a fundo, né, a estrutura de dentro, né, do chip de cada console. Agora, tem nada que me impeça de aprender. Se eu aprendi a programar, seria o tipo XYZ de PC, fiz toda a parte de microprocessadores na faculdade, é uma área que eu gosto, que eu me interesso, não vejo por que eu não vá conseguir aprender em pouco tempo. Entendeu? E eu acho que foi uma resposta que agradou ao pessoal que tava me entrevistando. E eu até vejo, assim, indo pra entrevistar outros... Agora eu não faço mais entrevistas com programadores, porque eu não trabalho mais nessa área, mas já cheguei a fazer, né, entrevistar outros candidatos, né, durante minha estadia na EA, e eu vejo, cara, que a gente leva perguntas pra essa entrevista que a gente não espera que o cara saiba responder exatamente todas, mas é muito mais pra ver qual é o tipo de oportunidade que o cara teve, e até pra pegar o cara que tá dizendo que sabe e não sabe, né? Às vezes é bom até pra você entender a forma como a pessoa raciocina, né? Exato. Porque às vezes você faz uma pergunta que pode parecer uma pegadinha, ou parecer um absurdo, tipo, cara, como que eu vou resolver isso agora, cara? Tipo no meio de uma entrevista, mas não é isso, sabe? Às vezes é só pra ver como teu cérebro funciona, sabe? Às vezes você não quer que o cara responda apressado, você não quer que o cara saia dizendo pra você a solução, a primeira coisa que vem na cabeça dele, mas você quer entender qual é a lógica que ele tá usando pra isso, sabe? Pra que lado que ele tá puxando a solução dele, sabe? Às vezes isso pra gente é mais importante do que necessariamente o cara ter a resposta, né, bala de prata ali na hora, assim. Isso mesmo. Pod Quiz. De quiz musical, chega aí, rapaz, tá de volta já há algumas semanas, a gente ficou um tempinho sem fazer, tava muito corrido, mas semana passada mais uma vez tivemos Pod Quiz Musical, um dos mais fáceis da história do podcast. Então eu realmente errei a mão aí, ficou muito fácil. Então Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha da semana passada, por favor. aí, se você é um dos dois que não sabe ainda, isso aí é a trilha sonora fantástica de Chrono Cross. E como é a música de abertura, como é um jogo que tem tudo quanto é videogames live, a galera, né, acertou em peso. Teve umas 100 respostas corretas, eu só fui ler os nomes dos 10 primeiros, que esse aqui é o combinado, quando tem muita gente que acerta. Então, o primeirão de todos foi, de novo, o Diego Groselha. Esse aí tava lá, camperando, esperando sair o podcast. Quando saiu, ele correu, ouviu o podcast musical e mandou a resposta. Eu não sei. Então, ele foi o primeirão de novo, Diego Groselha. Além dele, os outros 9 foram Lucas de Lima, o Juan Pablo, o Power Otaku, o Fernando Santos, o Zezinho Transão, o Alan Malavase, o Miyagi-san, deve ser o Alexandre Miyagi, o Vinícius Braga e o Diego Ferreira. Esses foram todos os 10 primeiros que acertaram Chrono Cross no PodQuiz da semana passada. Essa semana, mais uma musiquinha pra vocês, um pouco mais difícil, aliás, bem mais difícil, hein? Você acha que você é bom mesmo de PodQuiz musical? Ô, Diego Groselha, acha que vai conseguir um hat-trick, acertar 3 de uma vez? Então, quero ver, hein, que esse vai ser difícil. Toca aí, Zabuzeto, pra gente. Quem acha que sabe que é o bambambam bam, bam das músicas dos games, manda aí no @podquestbr no Twitter ou no podquest.com.br episódio 198, deixa um comentário, ou ainda no youtube.com/podquestbr no episódio 198. Episódio 198, então, que chega ao fim. Igor de Castilho, obrigado. Você tá aqui. Quando todos os outros se foram, Igor de Castilho estava lá. Bem forte, cara. Isso aí. Então, vamos lá aproveitar o restante do domingo, ver alguma televisão, jogar uns games, ficar no hype do Switch novo do Igor e do Zelda, que vai chegar essa semana. Quem sabe semana que vem. Já dá tempo do Igor falar o que ele acha, não sei. Mas... é, se der tudo certo, né? Se não chegar atrasado. Isso aí. Só não comprar uma caixa de sapato, né? Imagina chegar a caixa de sapato. Ai, ainda bem que você não comprou o Switch daquele site lá que a gente tava falando da confiança. Pois é. Mas então é isso, Igor de Castilho fica por aí, Giliar Lopes também fico por aqui. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Fazia tempo, cara. Essa semana eu recebi um tweet. Você merece ser estuprado. Fazia tempo. Ah, pô, legal. Eu não recebia isso. Que bizarro, né? Tava com saudade já. Obviamente que eu reportei e bloqueei. E o Twitter responde rápido. Tipo, 5 minutos eles falam. Já revisamos e trancamos a conta do sujeito. Caralho. E tava em português. Isso alguém viu em português. Ou então usou o Google Translate. Caralho, que tenso, né, cara? Galera mandou uma mensagem dessa. Tipo, já devem conhecer os xingamentos típicos, né? Tipo, a linguagem do trollagem é universal, quase. Então o cara já até... ele não fala em português, mas ele tá treinado pra reconhecer. Padrões. O cara consegue xingar em 14 línguas. É. Estupro, check. Arrombado, check. Arrombado. Tem uma vez que tava o pessoal lá de MediaWorks da EA, que faz os trailers dos jogos, eles estavam com umas gravações que eles fizeram com alguns lutadores do UFC, pra fazer um trailer do videogame do UFC. E aí um dos lutadores era o José Aldo, né, o brasileiro. Aí o cara que tava editando o vídeo me mandou uma mensagem. Pô, você pode vir aqui só dizer pra gente o que que o José Aldo tá falando, pra ver se não tem nenhuma profanidade? Eu falei, ah, claro, posso ir. Ha ha ha. Posso ir, claro. Aí o cara falou, ó, tem fulano aqui que é venezuelano, ele ouviu e falou que tá ok, mas você que é brasileiro, fala português é melhor. Aí tocou a primeira frase do Zelda: eu vou quebrar os dentes daquele arrombado. É, acho que você não quer botar isso no trailer do jogo, que é E for Everyone, não, cara.